ritmo do coração, a prevaricação. Não há temor de ti, ó Senhor, mas tua misericórdia nos céus a brilhar. Teu amor nos envolve, é nosso lar. Quão preciosa é, ó Deus, tua benignidade. À sombra das tuas asas encontramos a verdade. Em ti está o manancial da vida, luz. Fartos da tua casa, nosso coração seduz. Ímpios caem, não podem se levantar, mas em ti, Senhor, encontramos o lar. Tua justiça, como montanha a subir, nos guias nos caminhos, nos ensinas a seguir. Quão preciosa é, à sombra das tuas asas, encontramos a verdade. Em ti está o manancial da vida, luz. Fartos da tua casa, nosso coração seduz. Estende, Senhor, tua mão sobre nós, que o pé.